né, do radar que sintoniza. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online radarlisboa.fm. O blog está sempre ao dispor. Estão lá a maior parte das novidades da Radar. blogradar.blogspot.com. Bem-vindos à edição quarta para quinta de Viriato 25. A nova Toca do Lobo. Boas-vindas a mais uma dupla hora para Viriato 25 aqui na pontinha da antena radar. Fleet Foxes. especiais de Viriato 25, à noite, na pontinha da Antena Radar, de quarta para quinta-feira, entrega aos Fleet Foxes, álbum de 2008. Começamos por ouvir Meadowlarks, Sun It Rises, White Winter Hymnal, depois um saltinho para Tiger Mountain Peasant Song, para completar este leque de títulos iniciais da nossa emissão de hoje. Há meia hora há Tirolinhas, depois aos 45, no que diz respeito a esta primeira hora, há Colher de Blues. Body Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Daqui a mais uns 15 minutos, 23h30 é a hora habitual de tira-linhas com Ana Cristina Ferrão. Vamos continuar as nossas soltas. Aí vem Bat for Ashes, Pearl's Dream. Bedful Ashes e Pearl's Dream, soltas em Viriato 25, primeira das 2 horas de noite, de quarta para quinta. Inscrevemos-los ontem nos New Cuts de Big Pink. Velvet vem com o carimbo 4AD. Foi feito ontem nos nossos New Cuts. É a noite em Viriato 25, ou melhor, a noite em Radar Viriato 25 da Big Pink. Ontem rodou apenas Velvet. Gostaríamos de deixar hoje o outro tema, hipótese, no CD single da 4AD, Introduction to Awareness. Uma onda ligeiramente diferente de Velvet que acabaram de ouvir da Big Pink. Estamos quase, quase em cima de tirolinhas. ainda a fase inicial de Viriato 25, noite dentro no radar até à 1 da manhã. É a noite, ou a emissão que une as noites de quarta para quinta-feira. The Big Pink foram em inscrição ontem nos nossos New Cuts, nova aventura da 4AD. É um CD single, apenas dois temas, Velvet e este Introduction to Awareness. Em 1989, os Pixies editaram Do Little, o segundo álbum da carreira e que trouxe ao grupo uma maior exposição mediática. É hoje encarado como a obra-prima dos Pixies, um álbum que combina o rock mais furioso com frenéticos momentos pop. Do Little, dos Pixies, é o álbum de família desta semana. É álbum de família com Tiago Castro, próxima passagem larga depois do que aconteceu hoje, quarta-feira, acontece domingo, bem mais cedinho, ao meio-dia, Pixies do Lido. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Sim. C. Cães. O meu cão era um canis meio vadio, de feitio tão atravessado como a raça. Mordeu toda a gente em casa e na vila. Havia mesmo a profissão a meio tempo do que se dizia mordido pelo meu cão e que pedia indenização e acabava num contrato modesto. Outras vezes prendiam-no para o dar por desaparecido e receberem alvíceras. Era o bicho mais briguento e caprichoso que já vi. E nas noites de lua, entrava nos lameirais do rio com popeia nos banhos de leite. Ou refocilava nas carcaças das gaivotas com expansões de riso homérico. Eu que o diga. A Ilflosa tinha um cão bassê que engordou e reluzia como o barro de bisalhães. Esperava-me à porta, no Campo Alegre, e tinha um ar um pouco depreciativo. Pensei sempre que ele me achava tola. Nunca me ladrou, nem abanou a cauda quando me via. Acho que não dignava informar-se a meu respeito, porque nem sequer farejava os meus sapatos. Os gordos, em geral, são confiantes e não fazem muitas perguntas. Sentava-se na sala, ouvia um pouco as nossas conversas e depois ia-se embora. Era um cético com boas maneiras, o que de facto é bastante raro. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores, a publicação da Ópera Omnia, de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Olá, sou Manuel Azevedo, dos Clã. Olá, eu sou David Fonseca. Sou como Legendary Tiger Man. Olá, o meu nome é Rita Redes. And I'm Joseph Peter from the band Chutos and Pontapés. This year we are all invading Texas with Dr. Ramos. Sim, Zé Pedro, vamos trocar o country pelo corridinho, o cowboy pelo campino, o Tiger Woods pelo Tiger Man e nem o Obama os vai salvar. South by Southwest 2009. Pelo quarto ano consecutivo, a Radar estará no epicentro da revolução. South by Southwest 2009, Austin, Texas. Let's go, gringos! Arriba! Radar, há 4 anos a despachar Camões. E a equipa Radar parte na segunda-feira próxima. Já tentámos todas as cunhas para que não falhe Pedro Ramos. Uma troca de impressões com as duas meninas e o menino de School of Seven Bells. Uma das grandes surpresas do final de 2008, início de 2009, álbum Alpinisms, de que recuperamos aqui I Am and I Know These Guys. Seven Bells, a nossa habitual aposta é no single disponível ainda, está I Am Under No Disguise. Sabemos que há álbum disponível, chama-se Alpinisms, vão estar em exposição no South by Southwest em Austin, onde a equipa Radar estará também. Outra inscrição, mas dá uma semana e pouco atrás, nos New Cuts, Fires of Rome, Love is a Burning Thing. I never wanted to hurt you. I never wanted to make you feel this way. I never wanted to break you. But we all have an appointment with the flame. Of Rome, Love is a Burning Thing. 97.8. A caminho da colher de blues, a companhia dos Lamb Chop, Sharon Gibson with Martin Luther King Jr. All the leaves have turned to leather. I have lost faith in the spring. Withered like a dark balloon. Oh, I hear no robin sing. measured with the shower still all the rain falls off me. And a rim of shady light, it forms the patterns on my hand. I can see your green. Is it camouflaged or hand? This outset, you call such a hole in the kingdom of the Lord, and we are afraid. Now there is no fear. Now he fell into a slumber and did not wake until the dawn. To see a band of orange clouds cross the middle of the sky. When he got into a fluster, he felt a tightening in his leg. With such finesse, he waved a hornet from a wide glance. And you wander forth with your insolence and wine to your fruitless reward, to them that cannot hear. And what the fuck am I doing here? Of Chicago, amid the poverty and despair, inside the game hens were the giblets in a plastic bag. A cocktail which consisted of his gin and her balloon. I started out with nothing and still got most of it left. Foi a campanha de redescoberta de Sissex Steve há dois álbuns, pelo menos, que desenterramos da sua discografia anterior Este preenche a colher de blues esta semana, chama-se Dog House Music. Sick, Steve. I got me here to one string diddly bow, custom made for me personally by Super Chicken. Esteve um dos seus velhos álbuns, Doghouse Music, temas por aqui, Save Me, Hobo Low. Go! Hobo Low, they know where to go, they mission, daughter, get a bite to eat. The mission man says, sorry, boy, you ought to been here twice this week. Yeah, hey, your hobo low. Yeah, the hobo low. Yeah, the hobo low. Yeah, it's your hobo low. É a colher do blues. Começou cerca das 23h45, acompanhando-nos mais ou menos durante 10 minutos. A semana que decorre é dedicada a C6 Steve, outra vez, mas com um velho álbum recuperado, Doghouse Music. Foi Hobo Low, Shirley Love é o tema seguinte, para encerrar o destaque desta semana. C6 Steve. For the price of a few coffees, you could make my dreams come true. There's a flop house over on South Main with a girl named Shirley Lou. There's a stop a man from feeling lonely. She do love and body hell. And if only, and if only, had a dollar for one hour, we surely love, surely love. She surely do, surely do. And if only you could lend me a dollar, mister, you could make my dreams come true. Down in Memphis, her name is Shirley Lou, and she stop a man from feeling lonely. She do love by the hour, and if only, and if only, I had a dollar for an hour, with Shirley Lou, Shirley Lou. Surely do, surely do. And if only you could lend me a dollar, mister, you could make my dream come true. Uma edição de Viriato 25, nova toca do Lobo na Radar, 23, 1 da manhã, 97.8 MHz online, www.radarlisboa.fm. Terminou a colher de blues, a dedicatória ao longo desta semana pertence a C6 Steve, mas a um velho álbum, Dog House Music. Negro, Lila Downs,

Quinta-feira, os Ash Arbors Water Número de tudo em soltas por enquanto. Lucinda Williams, If Wishes Were Horses. wish you would bring your love back to me. It's sad to leave him, but fishes were horses. I'd have a ranch. Come on, give me another chance. Come on and give me. Come on and give me. Come on and give me another chance. We used to drive. Segunda hora de Viriado 25, noite de quarta para quinta, foi a Lucinda Williams, If Wishes Were Horses, do último álbum Little Honey. Também um pequeno destaque para uma inscrição de há pouco tempo nos New Cuts. Emily Jane White, Dark Undercoat é o nome do álbum. Para Emily Jane White, o álbum chama-se Dark Undercoat. Foi uma inscrição de há duas semanas atrás nos nossos New Cuts. Boa parte da segunda hora vai ter mais New Cuts até chegarmos ao, ou melhor, chegarmos à meia hora, 0h30, à altura de Boomerang. Viriato 25, Nova Toca do Lobo. Radar. Everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. Aliancias, três títulos para o álbum Dark Undercoats, de que recuperamos imediatamente a seguir o título do tema. Antes foram Bessie Smith e Hole in the Middle. Noite dentro do radar, Emily Jane White. Deep. Feriado 25, ainda até à 1 da manhã, na pontinha da antena radar. A noite de quarta para quinta, Emily Jane White. Três temas dos quais este último título, tema do álbum de que temos estado a rodar, os temas Dark Undercoat. 97.8 Radar. Do you want to just record that now? Yeah. Okay, let's do it. Daqui a pouco há Boomerang, Fresh Cuts, New Cuts, entretanto. Mareva Galantel. Walking down the big avenue. Rendezvous. All in black and stilettos, meeting Mark and ex-photos, submitting to his desire. It's my film, it's his empire, my shiny piece of leather, my shield is in a big danger. Black and white is my movie, in my hand have a Bowie, my darkest side is calling me, I surround it. Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? Should you wish? I say yes. Should you wish? Should you wish? Yes. I'm your thing, make me everything. Oh, yeah. I'm your thing, give me everything. Yeah, yeah. I'm your eternity, so no pity. I'm your destiny, so no pity. I'm your shadow, the darkest side. I'm your victim, I'm on your side. I'm your sister, your prisoner. I'm your actress, so make the film. Black and white is my movie, in my hand have a Bowie, my darkest side is calling me, I surround it. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Ooh, I say yes. Me too. Yes. Should we? Oui. Should we? Should we? Should we? António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Feriado 25. Um baluarte da resistência. À beirinha de Boomerang. Há pouco inscrição 1 nos New Cuts. Mareva Galanter. Rendezvous, ainda outra para estes Headless Heroes, o tema To You. noite dentro do radar até à uma da manhã. Folgam os espíritos. Semana com uma dedicatória de Paul Weller para a sua própria jukebox. Rodaram ontem Fleet Foxes, Pete Molinari, Dr. Dog com 100 Years. Hoje retomamos a sessão com Andy Lewis e o próprio Paul Weller. Are You Trying to Be Lonely? We will, but within certain limitations. As outras escolhas de Paul Weller para a sua jukebox: Robert White, Free Willment, Free Will and Statement. I would be if I were not me. I can only Free Will and Testament, my God. So when I say that I know me, how can I know that? What kind of spider understands arachnophobia? I have my senses and my sense of having senses. Do I guide them? The way Stones em Boomerang, dedicatória para Jukebox de Paul Weller, uma iniciativa muito curiosa de Dan Cut. Rodamos já, temos dos Fleet Foxes, Pete Molinari, Dog the Dog, o próprio Paul Weller com Andy Lewis. Hoje, à parte, o tema de Paul Weller, Robert Wyatt, Free Will and Testament. Chuck Berry. Long distance information. Memphis, Tennessee. Help me find. E já a seguir, Mother Earth. Jesse. Could not leave a number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information. Get in touch with my. Alone and crying, Jesse, what have you done? segunda noite dedicatória em boomerang ao jukebox, ou à jukebox de Paul Weller. Continuamos amanhã. Hoje foram inserções para Andy Lewis e o próprio Paul Weller, Robert White, Chuck Berry e também Mother Earth com este Jesse. Amanhã continuamos. I'll try to start at the beginning and then bring you right up to date with Radar Alternativa. I'd ask for it for Christmas. Tagadin, nam tadiko tagajanako kupatakita kupatakita tadin katakajanako tadin kardakatadin tangatadin tangatadin na tangardakatadin na tangatadjan tagadin nam tadiko tagajanako kupatakita kupatakita tadin katakajanako tadin. Din. Titi Robin é o tópico desta semana em Na Ponta da Língua. É o seu mais recente álbum, Kali Sultana, subtítulo L'Ombre du Ghazal. tópico desta semana é Na Ponta da Língua, o álbum novo de 2008 de Thierry Titi Robin, chama-se Kali Sultana, é a divindade dos músicos no panteão dos indianos. Também tem um subtítulo, L'ombre du Gazal. Leva-nos hoje até ao final da emissão de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, no radar. O que quer dizer a uma hora. Vidro Azul surge imediatamente após a uma da manhã, aqui na antena da radar. Boa noite. Voltamos amanhã.